cárcere e ali oravam e louvavam ao Senhor. E os outros presos os ouviam atentamente. À meia-noite algo lhes causou temor, pois sobreveio um terremoto muito forte e abalou os alicerces da prisão. Todas as portas do presídio foram abertas e começou uma tremenda confusão. O carcereiro quis então suicidar-se. Paulo clamou em alta voz e assim falou: não faças tal, que todos estamos aqui. Creia em Cristo, Ele é o grande Salvador. Para que Deus se manifeste com poder, não se faz necessário grande movimento. Ele opera como quer e quando quer, na calmaria e também no forte vento. Paulo e Silas não usaram instrumentos, também não tinham um aparelho de som. Deus lhes ouviu e derramou a sua bênção. Está conosco, pois é um Deus humilde e bom. Vale a pena adorar ao Deus de Paulo. Ele é o mesmo, nem sequer envelheceu. Como operou grande milagre em Filipos, hoje ele opera, ele mesmo prometeu.